Hey, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco, faz o 7, joga o Paco. Mandamos e trabalhamos com chefes empregados, mas não passamos pano. Vendendo igual Coca-Cola, tudo que eu rimo cola, é que eu só rimo coca. Dominar o mundo não brinque, é fácil. Contra os caras que tem menos cérebro que o Pink. É, se unirmos os cimos apagados, é a mesma chance de um peixe morrer afogado. Ufa, não economize pra comprar brigas que não pode bancar, menor. Não importa se tu mora longe, temos soldados em todo lugar. O mundo é o campo minado, olha onde vai pisar. A gente investe grana pra fazer a festa, também investe grana pra fazer a guerra. Empresários e visionários, pronto pra bater de frente, pra bater as metas. Na rua ref somos, no peão ref simos. Então nunca dou um passo em falso, defendendo uns aos outros, mesmo estando errado. Advogado do diabo. Bloco 7, pia, brota, vai ficar sem cara. Faz o 7, joga o Paco, KGL, são os cria. Não passa nada, meu negócio é quebrar. Piei, tento me parar, mas de timo eu que coloco. É o bloco, é o bloco. Tento me parar, mas de timo eu que coloco. É o bloco, é o bloco. Que a preguiça dos irmãos não seja mais jimbu. Não me sacrifico à toa igual Vegeta. Gruda na mente, não goma do babalu. Que quando perde o gosto é cuspida. Hora de grandes apostas, independente dos riscos. Chegar de pequenos delitos. A vida não é tuita, não venha com poucos dígitos. Ha, dignos dízimos. Sabe como eles são, os escuros. Então todo nosso dinheiro são escudos. Por isso falo pros meus manos, madruga tem seus encantos. Mas só se afunde nos estudos. Não somos donos, mas trabalhamos com a verdade. Se ele fosse ruim, eu não rimaria nos beats. Se eu fosse fraco, ele não me dava os beats. Temos que estar na mesma velocidade. Que não sejamos avião um pros outros. Meu bagagem pesado um pros outros. Se pesar na hora de decolar, sinto muito, temos que despachar. E essas ruas são furacão Katrina ou um furacão tipo Hilda. Uma passagem só de ida e agora fugir da briga. É tipo querida fuga numa rua sem saída. Ei, eu que coloco. É o bloco, é o bloco. Tento me parar, mas de timo eu que coloco. É o bloco, é o bloco. Tento me parar, mas de timo eu que coloco. É o bloco, é o bloco. Jogadores, terra fluminense sem Botafogo. Quem tá morrendo mistura o preto e vermelho. Nem é jogo do Flamengo, mas tamo avançado mesmo. Parado nem pela linha de impedimento. Até os inimigos abrem as pernas quando sentem a caneta. Cada coisa que eu escrevo tira o time da miséria. Ou seja, eu só faço gol de letra. Vou ver o rap como um jogo, mas enxergo além das linhas da quadra. O que adianta ser o melhor do mundo